história de vida de hoje fala de um gancho, um Fiat 127 e um incidente que se esclarece num acidente. É também uma história sobre as frases que se dizem e que, posteriormente, se revelam mais do que uma frase, uma profecia. O título é Cuidado com o que se diz. Era verão. Tinha eu cerca de 19 anos e acabado de regressar da Dinamarca, onde compraram os típicos ganchos de cabelo da conhecida marca dinamarquesa Burr & Deichmann. E todos os dias apanhavam os meus longos cabelos castanhos, com pares dos referidos ganchos de todas as cores, a combinar com as mesmas cores das roupas que vestia. Tinha azuis, amarelos, vermelhos, brancos, cor de laranja e uns verdes esmeralda que eram os meus preferidos. Tinha começado recentemente namoro com um rapaz por quem estava realmente apaixonada e todas as noites, depois da discoteca ou de uma bebida nos bares de Cascais, ele levava-me a casa e ficávamos a namorar dentro do Fiat 127 à porta da casa dos meus pais. Certa noite, no meio dos beijos apaixonados contra a janela do carro, solta-se um dos ganchos e desaparece. Estava escuro e por mais que procurasse, não o encontrei. Fiquei com pena. Perdi o par, tinha risco ao meio e assim como iria apanhar o cabelo do outro lado. No dia seguinte, com a luz do dia, procurei de novo. Nada. Como é que um gancho desaparecia num Fiat 127? Nessa noite, depois de nova sessão de beijos e outras coisas dentro do carro, virei para uma namorada e disse: eu hei de virar este carro do avesso, mas hei de encontrar o meu gancho. Na semana seguinte, decidimos ir até a Espanha passar uns dias de férias. Lá fomos no Fiat 127, com um calor imenso, a atravessar a Andaluzia, não tínhamos ar-condicionado, e eu tinha tirado a carta há pouco tempo, mas estava com vontade de conduzir nas autoestradas espanholas, pois nós por cá ainda não tínhamos muitas, estávamos no início dos anos 80. A dada altura, o meu namorado resolveu que eu tinha de pegar no volante, mesmo ali na serra, e não esperar por autoestrada nenhuma, pois não era aí que se aprendia a conduzir. E assim foi, peguei no volante a medo e lá fui muito devagarinho. Mais rápido, dizia ele. Ultrapassa, não vou atrás desta caminhonete até Sevilha. E eu obedeci. Ultrapassei, despistei, capotei. E quando saí do carro, estava o gancho verde, caído na relva. De facto, eu tinha virado o carro do avesso e tinha encontrado o gancho. Mas poderia ter tido custos altíssimos, mesmo da própria vida. O Fiat 127, esse foi direito para a sucata. Cristina Campos, Lisboa. Uma história curta, e aliás é ótimo que nos enviem histórias curtas, não mais do que 3 mil caracteres, uma página em meia, A4. Eu devo dizer que acho esta história muito engraçada, mas que ao mesmo tempo tem qualquer coisa de inquietante e de perturbante. Toda a gente já passou por esta situação de procurar objetos e eles não aparecerem onde logicamente deveriam estar. Eu acho que os objetos, por momentos, desaparecem mesmo.